Contos de Daphné du Maurier, lido por Maria Beatriz Figueira. Não olhes agora. Não olhes agora, disse John à mulher. Mas estão ali duas velhotas a duas mesas da nossa que estão a tentar hipnotizar-me. Laura, rápida a captar a indicação, fez uma elaborada simulação de pocês e depois virou a cabeça como se perscrutasse o céu em busca de um avião inexistente. Mesmo atrás de ti, acrescentou ele. Por isso é que não podes virar de repente, seria demasiado óbvio. Recorrendo ao mais velho truque do mundo, Laura deixou cair o guardanapo. Depois inclinou-se, apalpou o chão junto aos pés para o apanhar e lançou um olhar rápido por cima do ombro esquerdo ao endireitar-se. Expôs as bochechas para dentro, primeiro sinal revelador de riso reprimido, e baixou a cabeça. Não são nada velhotas, disse. São homens gêmeos transvestidos. A sua voz adquiriu um tom agudo sintomático, pressagiando o riso descontrolado, e John apressou-se a deitar-lhe mais shanty no copo. Fiz que te engasgas, disse-lhe. Assim eles não reparam. Sabes o que é? São criminosos que correm os centros turísticos da Europa, mudando de sexo em cada paragem. Irmãs gêmeas aqui em Trocelho, irmãos gêmeos amanhã em Veneza, ou mesmo hoje à noite, passeando braço dado pela Piazza San Marco. É só uma questão de mudar de roupas e de perucas. Ladrões de joias ou assassinos? Perguntou Laura. Oh, assassinos, sem dúvida. Só me pergunto por que razão me escolheram a mim. O criado de mesa desviou a atenção ao trazer o café e retirar a fruta da mesa, dando tempo a Laura para afastar a vontade de rir e recompor-se. Não encontro explicação, disse ela, para não termos reparado nelas quando chegámos. Dão manifestamente nas vistas. Era impossível não as ver. Aquele grupo de americanos encobria-as, disse John, e o homem de barbas e monóculo tinha aspecto de espião. Só há pouco, quando todos eles foram embora, é que eu vi as gêmeas. Ai, Jesus! A da gaforina branca está outra vez de olhos postos em mim. Laura tirou da bolsa os estojos de pó de arroz e segurou-a em frente da cara, usando o espelho como refletor. Acho que é para mim que elas estão a olhar, não para ti, disse. Ainda bem que dei as minhas pérolas a guardar ao gerente do hotel. Fez uma pausa, empoando os lados do nariz. A verdade, disse ela pensando um instante, é que nos enganámos a respeito delas. Não são assassinos nem ladrões. São duas velhas e patéticas professoras aposentadas em férias que passaram a vida inteira a poupar para visitar Veneza. São de um lugar qualquer com um nome parecido com um alabanga na Austrália e chamam-se Tilly e Tiny. A sua voz, pela primeira vez desde que tinham vindo, readquirira aquele tom de vivacidade de que ele tanto gostava, e a ruga de preocupação entre os sobrolhos desaparecera. Até que enfim, pensou ele, finalmente começa a recuperar. Se eu conseguir que assim continue, se conseguirmos voltar à habitual rotina da troca de piadas em férias e em casa, às fantasias ridículas acerca de pessoas que ocupam outras mesas ou que estão hospedadas no nosso hotel, ou deambular por galerias de arte e igrejas, então tudo voltará ao seu lugar. A vida será como era antes, a ferida há de sarar, ela há de esquecer. Sabes uma coisa, disse Laura, foi de facto um excelente almoço. Gostei muito. Graças a Deus, pensou ele, graças a Deus. Depois debruçou-se para a frente e falou baixinho num sussurro de conspiração. Uma delas vai aos lavabos, disse. Achas que ela ou ele vai mudar de peruca? Não digas nada, murmurou Laura. Vou segui-la para descobrir. Pode lá ter uma mala escondida e ir mudar de roupa. Começou a cantarolar de boca fechada, o que para o marido era sinal de contentamento. O fantasma fora temporariamente afastado, e tudo graças à habitual brincadeira de férias, abandonada durante muito tempo, e agora ditosamente recuperada por mero acaso. Já aí vem? Perguntou Laura. Vai agora passar junto à nossa mesa, disse-lhe ele. Vista assim, sozinha, a mulher não chamava tanta atenção. Alta, angulosa, de feições aquilinas, com o cabelo à escovinha que no tempo da sua mãe, tanto quanto se lembrava, se costumava chamar Corta Eton. Transparecia de toda a sua figura o cunho especial dessa geração. Andaria pelos 65, calculava ele. Vestia camisa masculina com colorinho e gravata, casaco desportivo, saia cinzenta de tweed até a meio da barriga da perna. Meias cinzentas e sapatos pretos de atacadores. Já vira aquele tipo de mulher em campos de golfe e exposições caninas, apresentando invariavelmente dogs e não raças desportivas. E se as encontrava numa recepção em casa de alguém, eram mais rápidas a puxar do isqueiro do que ele, um simples homem, ou era a puxar dos fósforos. A crença geral de que partilhavam a residência com uma companheira mais feminina e frívola nem sempre era verdade. Muitas vezes ostentavam um marido golfista que adoravam. Não. O que esta criatura tinha de espanto era o facto de haver outra igual a ela. Gêmeas idênticas, produzidas no mesmo molde. A única diferença era que a outra tinha o cabelo mais branco. Suponhamos, murmurou Laura, que quando me encontrar perto dela no toilette, ela começa a despir-se. Depende daquilo que for revelado, respondeu John. Se for hermafrodita, tu, pernas para que vos queres. Podia ter uma seringa hipodérmica escondida e querer pôr-te fora de combate antes que alcançasse a porta. Laura expôs outra vez as bochechas e começou a tremelicar. Depois levantou os ombros e pôs de pé. É preciso não morrer, disse ela. E faz o que fizeres, mas não olhes para mim quando eu voltar. Sobretudo se aparecermos juntas. Pegou na bolsa e afastou-se da mesa muito compenetrada, perseguindo a presa. John escorreu para o copo os restos de chianti e acendeu um cigarro. O sol incidia com a intensidade no pequeno jardim do restaurante. Os americanos tinham-se ido embora, tal como o homem do monóculo e a família que estava no extremo oposto. Tudo era paz. A gêmea idêntica estava recostada na cadeira de olhos fechados. Ainda bem, pensou, que por um momento se podia descontrair e que Laura retomara o seu jogo patético e inofensivo. As férias ainda podiam vir a revelar-se o remédio de que ela precisava, dissipando, mesmo que temporariamente, o apático desespero em que mergulhara desde a morte da filha. Ela há de superar, disseram ao médico. Todas esperam com o tempo. E depois tem o rapaz. Bem sei, dissera John, mas a menina representava tudo. Sempre assim foi desde o início, não sei porquê. Suponho que era a diferença de idades. Um rapaz de idade escolar e robusta, ainda por cima, é alguém por direito próprio. Uma menina de 5 anos, não. Laura adorava-a, literalmente. John e eu não existíamos. Dê-lhe tempo, repetiu o médico, dê-lhe tempo. Além disso, são ambos ainda jovens. Outros virão. Outra filha. Quão fácil é falar. Como substituir por um sonho a vida de uma filha amada que se perdeu? Conhecia muito bem Laura. Outro filho, outra menina, teria as suas qualidades próprias, uma identidade distinta, até poderia despertar hostilidade, justamente por isso. Um usurpador do berço, na caminha que fora de Christine. Uma réplica rechonchuda e loira de Johnny, não a fada de cera e cabelos escuros que partira. Ergueu o olhar por cima do copo de vinho e a mulher estava outra vez com os olhos fixos nele. Não era um olhar casual e ocioso de quem se encontra numa mesa próxima à espera de que a companheira volte, mas algo mais profundo, mais intencional. Os olhos azuis claros e salientes eram estranhamente penetrantes, dando-lhe uma sensação súbita de desconforto. Raios partam a mulher. Pois bem, olha à vontade se assim quiseres. É um jogo que pode ser jogado a dois. Soprou uma nuvem de fumo de cigarro para o ar e sorriu-lhe, esperando tê-lo feito de modo ofensivo. Ela não reagiu. Os olhos azuis continuaram a fitar os seus, de tal modo que foi obrigada a desviar o olhar, apagar o cigarro, espreitar por cima do ombro à procura do criado de mesa e pedir a conta. Fazer esses preparativos, tactear os bolsos à procura de trocos e pronunciar algumas observações casuais sobre a excelência da refeição, permitiu-lhe readquirir a compostura, mas uma certa impressão de formigueiro no couro cabeludo e uma estranha sensação de mal-estar não o abandonaram. Depois passou, tão repentinamente como começara, e lançando um olhar furtivo à outra mesa, viu que ela fechara de novo os olhos e estava a dormir, ou a dormitar, como já antes fizera. O criado desapareceu. Estava tudo em sossego. Laura está a demorar-se um horror de tempo, pensou, olhando de relance para o relógio. 10 minutos, pelo menos. Sempre era um motivo para a espicaçar. Começou a planear a forma como o gracejo se desenrolaria. que a velha bonequinha se despira até ficar em trajes menores, sugerindo a Laura que fizesse a mesma coisa. E que o gerente entrara de repente, apanhando as duas em flagrante, exclamando horrorizado que a reputação do restaurante tinha sido prejudicada, insinuando que daí derivariam pesadas consequências, a não ser que... Vindo-se a descobrir que toda a encenação fora um embuste, uma manobra de chantagem. Ele, Laura e as gêmeas, levados para Veneza numa lancha da polícia para interrogatório. Um quarto de hora. Oh, despacha-te, despacha-te. Ouviu-se um ranger de passos do cascalho.